se aposta numa imagem, imaginas uma imagem feita. Vê se aposta numa vida, vive e aproveita. Não sejas um sujeito que se sujeita a vender a própria alma pra uma vida perfeita. Eu sou da colheita que muita gente rejeita. Brasileiro pobre, imigrante que ninguém respeita. Mas consigo juntar mais gente que um aceita. Misturo samba com fado e faço minha receita. É estranho, mas eu sigo sem pressa. Sempre fui espontâneo, nunca fui de promessa. Acho que é vocação e muita conversa, muito sem noção. Só falo o que lhe interessa. Vão além do arco-íris à procura do pote de ouro. Não sabe o que é respeito, humildade, o maior tesouro. Prefiro ser maluco que cair na loucura de ser normal. E deixo em cada linha o meu potencial. Simples e básico, não sou filmático. Sou mais pop prático, sou tático na escrita, mas com uma dose de anárquico. Construo beats, não imito, não faço um repeat. Original no corte, a criatividade não tem limites. Não faço o que foi feito antes, por pequenos são os gigantes. Respeito para mim é das coisas mais importantes. Muita gente promete rap e mete na net rap. Esquece que é rua quem pede o rap. Muita preocupação pela visualização. Causa lacuna criativa quando o som cai em construção. Bully espalha, não falha, escreve e grava malha a malha. Cada linha é sentida, não há espaço para meter palha. Porque este rap é um resumo da nossa vida e entende. E não vamos brincar com o rap se a gente com a vida não brinca. Atitude e consciência, intensa luta para quem crê. Mistura explosiva, espalha e bully 2P. Isto é uma mistura explosiva, espalha e bully. Rap é a nossa ogiva. Isto é pra manter a cultura viva, de forma consciente e sempre agressiva. Isto é uma mistura explosiva, espalha e bully. Rap é a nossa ogiva. Isto é pra manter a cultura viva, de forma consciente e sempre agressiva.